viver no teu primeiro amor. Dois bonitos fados que abriram assim a nossa Catedral do Fado. Tão inesquecíveis. Uns deles conhecemos, outros nem por isso, mas vamos ficando por cá e ouvindo estas maravilhas do fado. Ouvimos agora, vamos já ouvir agora Camané com Uma Vez Que Já Tudo Se Perdeu. Logo depois ficamos com Montras da Voz de Marília. São estas as duas grandes vozes do fado, pessoas e senhores fadistas que levam o nosso fado muito longe, levam o nosso país por todo o mundo a cantar o fado. Então, escutar estas duas grandes vozes do panorama português. Oh, ao teu amor. Desemprego. São vendedores, polícias, bancas, jornais, como os barcos que passam tão perto, tão cheios, partindo do cais. Só o teu amor é tão real. Só o teu tão real, só o teu está aqui na sua catedral, o programa que lhe faz companhia aos sábados e domingos entre as 12 e as 12h30. Esta catedral abre as portas a todos os fadistas, sejam fadistas que levam o fado pelo mundo, sejam apenas os fadistas que estão aqui por terras lindas. Mas acredite que com esta catedral de portas abertas, catedral que corre todo o mundo, os nossos fadistas, tanto em terras lindas também, já são ouvidos por muitos e muitos lugares. Imagine até onde vai esta nossa catedral. Vai até bem longe. E claro está, leva o tesouro português. Leva a guitarra, leva a viola, o poeta, o fadista. Leva este tesouro composto de coisas tão bonitas. Tesouro português que é inigual. Vamos agora ficar com Duas Lágrimas de Orvalho na voz de Carlos do Carmo. E depois ficamos com Não Sei Quem És, na voz de Amália Rodrigues. Fico por aí para ouvir estes dois tesouros. Quando eu voltar, já será para as despedidas. Passa num instante esta nossa Catedral do Fado. Mas o que é que podemos fazer? Nada. Voltamos logo depois para a semana. É só o que lhe posso dizer. Mas antes de pensarmos nas despedidas, vamos então ficar com estas duas grandes vozes. Carlos do Carmo, Duas Lágrimas de Orvalho. E logo depois, Amália Rodrigues. Não sei quem é isso. Duas lágrimas de orvalho caíram nas minhas mãos quando te afaguei o rosto. Pobre de mim, pouco valho para te acudir na desgraça, para te valer no desgosto. Pobre de mim, pouco valho para te acudir na desgraça, para te valer no desgosto. Porque choras, não me dizes, não é preciso dizê-lo, não dizes, eu adivinho. Os amantes infelizes deveriam ter coragem para mudar de caminho. Os amantes infelizes deveriam ter coragem para mudar de caminho. Pelo amor damos alma, damos corpo, damos tudo, até cansarmos na jornada. Mas quando a vida se acalma, o que era amor é saudade, e a vida já não é nada. Mas quando a vida se acalma, o que era amor é saudade, e a vida já não é nada. se estás a tempo, recua, amordaça o coração, mata o passado e sorri. Mas se não estás, continua, disse isto minha mãe, ao ver-me chorar por ti. Mas se não estás, continua, disse-me isto minha mãe, ao ver-me chorar por ti. Chegámos ao fim da nossa Catedral do Fado, pois é, o tempo passou num instante e parece que agora temos mesmo que ir às despedidas. Por minha parte é tudo, desejo-lhe um ótimo domingo, fique com a nossa programação do canal 2 da Rádio Antena Web, bem como da Antena Web, fique com a sua rádio, ouça aqui as suas programações e até pode escolher aquilo que quer ouvir. Portanto, já sabe, só tem bons motivos para estar connosco. Vamos terminar com Parece Incrível que Parece, na voz de César Morgado. E logo depois convido a vir comigo até uma noite de fados para ouvir Fado Típico. Com estas as duas interpretações, são estes dois fados que vamos ouvir para o final da Catedral do Fado. Da minha parte é tudo, desde um ótimo domingo, que tudo lhe corra pelo melhor. Na próxima semana, no sábado, estamos aqui, novamente entre as 12 e as 12h30, bem como no domingo, para lhe trazer esta Catedral do Fado. Fique bem e até para a semana.

faço um grito.